5.3.3. Exemplo de aplicação: geração de atas automatizadas. As ferramentas de IA podem ser usadas para transformar, de forma rápida e precisa, os tópicos discutidos em uma reunião em uma ata completa e bem estruturada. Esse processo automatizado garante que decisões e ações sejam documentadas de forma precisa e padronizada. Cenário: uma equipe realiza uma reunião semanal para discutir o progresso de um projeto. Após o encontro, utiliza-se uma ferramenta de IA para organizar os pontos principais, atribuir responsabilidades e definir prazos. Tópicos discutidos: projeto, redesign do site corporativo. Principais decisões: aprovação do novo layout. Necessidade de ajustes no cronograma devido a feedbacks dos stakeholders. Atribuições: Ana revisará o design final até 15 de dezembro. Pedro ajustará o cronograma e compartilhará com a equipe até 20 de dezembro. Próxima reunião, 22 de dezembro. Prompt utilizado: crie uma ata de reunião com base nos seguintes tópicos: projeto de redesign do site corporativo, decisões tomadas, atribuições e data da próxima reunião. Resultado esperado: uma ata estruturada contendo 1. Título da reunião e participantes. 2. Resumo dos pontos discutidos. 3. Ações futuras com responsáveis e prazos. Imagem sugerida: uma interface de IA, como Otter.ai ou Fireflies.ai, mostrando a transcrição da reunião sendo convertida automaticamente em uma ata formatada, com sessões claras para discussões e próximos passos. Texto gerado pela IA: ata da reunião, projeto redesign do site corporativo. Data: 10 de dezembro. Participantes: Ana, Pedro, Carlos, Maria. Discussões: aprovação do novo layout com base nos feedbacks recebidos. Ajustes necessários no cronograma para acomodar mudanças solicitadas. Ações futuras: Ana, revisar o design final até 15 de dezembro. Pedro, atualizar o cronograma e compartilhá-lo até 20 de dezembro. Próxima reunião, 22 de dezembro, às 14 horas. Este exemplo demonstra como a IA pode otimizar o processo de documentação, garantindo que as atas sejam precisas, completas e profissionais.